11:30. Como médico, meu principal objetivo na vida é cuidar bem das pessoas. Hoje, a Quirais é referência no cuidado das pessoas com autismo. O nosso NAMI tem 33 profissionais, incluindo 3 neuropediatras, e atende 650 crianças todos os meses. Além do benefício na saúde, eu também vou fazer mais na educação. Todo estudante da rede pública municipal que concluiu o 9º ano receberá um Pix de R$1.000 com o programa Pix do Estudante. Coligação para Quirais continuar avançando. PP, PRD, DC, PSD. Alô, amigos da Soleste FM, aqui fala Anjos da Silva. E neste sábado, 7 de setembro, estreia aqui na 104 o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação, tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Então fique ligado, é a Bodega do Maguila, um programa pra velhos de todas as idades, que estreia neste sábado, dia 7, é feriado, mas a gente tá aqui batendo ponto, a partir das 11 da manhã, aqui na Soleste FM, 104,9. Conto com sua audiência, hein? Bodega do Maguila. Popular, a farmácia mais barata do Brasil. E que tal cuidar da saúde com os melhores medicamentos e menores preços, hein? Aqui você pode. Novalgina de 1 grama, 10 cápsulas por apenas R$20,90. Novalgina xarope 100ml por apenas R$37,90. Listerine, melancia mais hortelã, 250ml de R$17,99 por R$13,90. Dorflex, envelope com 10 comprimidos por apenas R$5,99. Protetor labial Vult, fator 15, 3,6 gramas, de R$15,49 por R$14,99. Protetor solar Anasol, fator 30, 120 gramas, por apenas R$31,90. Chamou, a Ultra levou. Festival do Preço Baixo Zeni, é show de super ofertas para você comprar barato. Fogão 4 bocas Milão Plus Atlas, por R$699 ou 12 de R$69,90. Sofá 3 lugares retrátil e reclinável por R$1.099 ou 12 de R$109,90. Liquidificador Turbo Mondial por R$99,90 à vista. Só preço espetacular. Compre na loja, site ou app. Zenir, o melhor está aqui. Soleste FM. Dos partidos, União, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Republicanos, PSB, MDB. Comprometida em melhorar a saúde, a educação, a assistência social, promover a geração de emprego e renda, investir no turismo, na cultura e no esporte e no lazer da nossa gente. Vamos transformar a nossa cidade na capital do progresso, da esperança, das conquistas e das oportunidades para a nossa gente. Vamos lá abraçar a malta que ouve o Raízes do Brasil. Paulo Macedo está em Condeixa Nova. A Rita Andrade nas Caldas da Rainha. A Maria José está em Faro curtindo o Algarve, que coisa boa. Amanda, Sofia, Paula, Patrícia e Letícia em Coimbra. E a Mônica Silva em Chaves. Beijinhos e abraços e muito obrigado pelo contato, muito obrigado pela companhia. Vamos repetir o número? 963188380. Para quem não está em Portugal, 00351-963188380. E se você preferir, pode ir ainda no nosso Facebook ou Instagram, através do perfil @ClaudioCanadaOficial. Deixe lá sua mensagem ou sugira o seu artista favorito. Falando nisso, esta semana estamos atendendo ao pedido do Dr. João em Albufeira, que no programa anterior sugeriu uma homenagem ao Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal é uma figura significativa na história da música brasileira, reconhecido principalmente pelas suas habilidades em orquestração e improvisação, além de ser produtor musical e colaborador de diversos álbuns nacionais e internacionais. Ao longo de toda a carreira, a criatividade do Hermeto tem se mostrado inesgotável. Valendo-se de todo e qualquer tipo de objeto capaz de produzir sons, além dos instrumentos convencionais como saxofone, bateria, piano, escaleta, flauta, violão, contrabaixo, bombardino, sanfona e o acordeon que toca magistralmente. Atualmente, Hermeto Pascoal apresenta-se com 5 formações: Hermeto Pascoal e Grupo, Hermeto Pascoal e Aline Morena, Hermeto Pascoal Solo, Hermeto Pascoal e Big Band e Hermeto Pascoal e Orquestra Sinfônica. Em 2019, Hermeto venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes e Língua Portuguesa com Hermeto Pascoal e sua visão original do forró. Já o trabalho mais recente do artista é o álbum Pra Você, Ilza, de 2024, uma grande homenagem à memória da sua esposa Ilza Silva, que faleceu no ano de 2000 e com quem ele viveu durante 46 anos. Vamos ouvir as canções deste álbum? Pra Você, Ilza. A seguir, Passeando pelo Jardim e Na Feira do Jabor. We'll be right back. Thank you. Feira do Jabor, passeando pelo jardim e Pra Você, Ilza, do álbum Pra Você, Isa, de 2024, uma homenagem à sua esposa que faleceu no ano de 2000. São as canções do Hermeto Pascoal hoje no Raízes do Brasil. Mas agora vamos ao destaque da semana. Aquela música que está fazendo sucesso atualmente no Brasil, que é apresentada por um comunicador do rádio ou da televisão brasileira e algumas vezes por um artista que vem lançar o seu trabalho no programa. E hoje quero convidar um artista fantástico. Ele tem uma carreira muito bonita e consolidada no Brasil e já esteve conosco aqui no programa batendo um papo e mostrando as suas canções em espanhol. O seu nome é Anthony Carreira, que tem música nova, vai lançar álbum novo e está de volta no Raízes do Brasil. Anthony, bem-vindo! Destaque da semana. Olá, meus amigos do programa Raízes do Brasil, do meu amigo Cláudio Canadá. Estou muito feliz por estar de volta agora com a minha nova música, It's Not Enough. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. Um beijo no coração de vocês, do Anthony Carreira. It's not enough, it's not enough, it's not enough for me. It's not enough, it's not enough, it's not enough, oh no, between us, too much grace, I need you, it's not enough, it's not enough, it's not enough for me, it's not enough, it's not enough, it's not enough, oh no, I dream to you coming around, getting closer and closer to me. Not enough. grande música It's Not Enough, Anthony Carreira, trazendo esta grande novidade no Raízes do Brasil. Este foi o nosso destaque da semana aqui no programa. Anthony, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua participação e principalmente muito obrigado por esta música. De coração, nós aqui desejamos muito sucesso e aguardamos você em breve aqui em Portugal. Esta semana, o Raízes do Brasil apresentou uma grande homenagem a um dos maiores instrumentistas do país, Hermeto Pascoal. Foi um programa bem diferente daquilo que você já conhece. Muitas músicas instrumentais, uma vibe bem diferente, sons da natureza e muitas histórias interessantes sobre este grande nome da música brasileira, que é respeitado inclusive em diversos outros países. Para encerrar a nossa homenagem, um dos clássicos do artista, Papagaio Alegre. E na próxima semana, o seu amigo Cláudio Canadá vai estar de volta aqui na sua rádio favorita, trazendo mais uma homenagem a um artista brasileiro diferente. Histórias, músicas e boa disposição todas as semanas aqui na sua rádio favorita. Muito obrigado pela sua companhia, grande abraço, até lá!

do Maranhão, da Inhumas FM. Deixa eu ver quem mais aqui. Mato Grosso do Sul, Gideões do Canaã FM, 87,9 de Dourados. Pessoal também de Laguna Carapã, Três Lagoas, Campo Grande, Nova Andradina. Alô, galera da Mineirinha FM, 87,9 de Tabuleiro, Minas Gerais. Aquele abraço. Ipatinga também, Ju Reis, o nome meu irmão do Lodi. Todo o pessoal aí que nos acompanha pela rádio Destaque Net News. Galera também da Web Rádio Café com Notícia lá de Divinópolis, em Minas Gerais. Patos de Minas, Belo Horizonte, Maripá de Minas, São Domingos do Prata. Uma audiência grande que a gente tem aí no estado de Minas Gerais. E o pessoal também, rapaz, deixa eu falar aqui, lá de Santana dos Garrotes, na Paraíba, da Santana FM 87,9. Fagundes também, pessoal da Bodopitá FM 87,9 também. Cidade Marquesa FM 87,9 de Caiçara, na Paraíba. E não posso esquecer, claro, dos meus amigos da FM Verona, Verona FM 87,9 de Teresina, Piauí, Lourival Parente, Parque Piauí, toda a região sul da capital acompanhando a gente. E claro, a equipe da Esportes Verona, belíssimo canal no YouTube, faz um trabalho excelente e eu recomendo dedão e Ian José Silva de qualidade. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Ai, Botini, é muito caro, Botini, preguiça. Vai lá e se inscreva, viu? Esporte Verona é o jabá, depois eu vou cobrar o jabá, viu, de Assis? Muito bem, porque agora é hora de áudios, os áudios que estão chegando pelo 89999927022. Nossa amiga Cícera participando aqui do nosso programa, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia. Vou pedir. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9 Camaragibe FM. Muito bem. Sou eu, Maguila, Cícera da Rua Belém, Brasília, de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Deus abençoe o seu programa. Amém. Um ótimo final de semana pra você. Valeu, minha querida. Vou atender seu pedido sim nessa sequência, viu? E eu vou atender também uma pessoa que tava sumida, rapaz. Estava desaparecido, eu estava preocupado, mas voltou a participar aqui do nosso programa, que nós fizemos até uma vinheta especial pra ele. Fala! Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É, rapaz, nosso amigo Adilson lá de São Paulo, fiel ouvinte do nosso programa pela Rádio Máxima, pediu e vai ouvir Márcia Ferreira, Sonho e Prazer. Então essas duas, Márcia Ferreira e Tim Maia, grande síndico. E mais uma sequência de ouro aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. E você sabe, 89 é o DDD, 999927022 é o zap pra você participar. Canta, Márcia Ferreira, já que eu volto. Te vejo dormindo, o sonho mais lindo, voltando pra mim. De braços abertos, chegando bem perto. Gostar e querer, pensando em você, eu vivo a sonhar. Mas hoje o que resta é a esperança de você voltar. Vou te tomar.

você grudado em mim virou costume. Tô passando maus momentos sem você. Que saudade, o teu beijo provocante em meu ouvido. O teu corpo amarrotando meu vestido. Teu carinho me fazendo enlouquecer. Que maldade, eu sozinha tendo que me possuir pra acalmar os meus desejos e dormir, disfarçando dia a dia a tua ausência. Que maldade, me deixar tão dependente de você. Só teu jeito de me amar me dá prazer. Volta logo antes que eu morra de carência. Vem meu amor, vai solidão. Vem meu amor pro meu coração. Manda embora a tempestade, traz o sol do teu amor pra me queimar. Vem meu amor, vai solidão. Meu amor, o meu coração.

Dá até pra passear à noite. E não é só isso. O Porto das Dunas está ganhando investimentos de 35 milhões. Hoje, já temos 10 ruas pavimentadas com obras a pleno vapor. A cada inverno, o transtorno é menor para os moradores do Porto das Dunas. Nenhuma administração anterior fez tantos projetos para o Porto das Dunas quanto nós fizemos. E no próximo mandato, continuaremos cuidando de cada detalhe da nossa cidade e também do Porto das Dunas, que traz tanta alegria a tanta gente. O nosso compromisso é com você, morador de Aquiraz. Vamos continuar trabalhando e avançando pelo bem de Aquiraz. Bem na cabeça é 25, no coração 25, na mãozinha é 25, lá na una é 25. É isso aí, Papai Bruno. Continuar cuidando das pessoas. Vamos juntos para mais um mandato de realizações. Sai do chão, vai, pai. Aqui na cidade só tá dando azulzinho. Este foi mais um programa Rádio 25. E continuamos avançando com o lema Continuar Cuidando das Pessoas. Até a próxima. Coligação para Aquiraz continuar avançando. PP, PRD, DC e PSD. Bem na cabeça é 25. Encerra-se agora a cadeia de rádios que transmitiu o horário eleitoral gratuito. Presente na vida da gente. 10. Dos partidos União, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Republicanos, PSB, MDB. Comprometida em melhorar a saúde, a educação, assistência social, promover a geração de emprego e renda, investir no turismo, na cultura e no esporte e no lazer da nossa gente. Vamos transformar a nossa cidade na capital do progresso, da esperança, das conquistas e das oportunidades para a nossa gente. Estreia dia 11, 7:30 da manhã, a hora do gospel Brasil, dentro do Sol da Manhã. SOS Águas, sua distribuidora de água em Aquiraz. Aqui você encontra água adicionada de sais e água mineral. Temos bebida em geral. Estamos na Avenida Torres de Melo, 723, em frente à rodoviária. Pedidos DDD 85 98681-4567.